Ó, o carteiro. Obrigada, viu? Vai com Deus. Nossa, carta do Dexter. Como será que ele tá, hein? 20 de dezembro de 2001. Carandiru. Salve, salve, amiga, tudo bem com você? Faço votos que sim, Deus é mais, é poder. Por aqui, comigo, tudo a pampa, normal. Ah, antes que eu esqueça, é Feliz Natal. É, amigo, fim do ano chegou. Sonhei com a liberdade, mas pra mim não cantou. Tá firmão, na fé, 2002 é o ano. Pode pôr a champanhe pra gelar que eu tô voltando. Logo, logo, me jogo daqui. Minha cota já tirei. Hora de sair, aí, nesse veneno já são quase 4 anos. A mesma rotina, nunca muda os planos. Física, campo, visita, jogo, ripa atrás de ripa. O juiz deu o dobro, a morte nos visita quase todo dia. Leva um, leva dois, sem pagar simpatia. Nesses momentos a tristeza me enquadra. Rouba minha fé, me faz pensar de madrugada. É, noite adentro, em meio aos pensamentos. Me lembro de Tim Maia, cantando lamentos. A canção é eficaz em me dizer que a qualquer momento, qualquer um pode perder. Seja o filho, o pai, a pessoa amada. Às vezes me sinto como se fosse um nada. O sofrimento te ensina a pensar. Você aprende muito, aprende a respeitar. O idoso, o amor, o valor do sofredor. O céu, o mar, as amizades, a flor. A lei da natureza é infalível, amiga. Hoje, eu respeito muito mais a vida. Olha quanto tempo faz, tempo eu já perdi demais. Realizei um sonho, hoje posso dizer, realizei meu sonho. Você tem parte nisso, sempre me incentivou. Obrigado, Egli, sem palavras, trincou. Mesmo aqui na prisão, jamais desisti. Sempre acreditei que iria conseguir. O grupo tá firmão, né? Pra quem não apostou, pra ver e crer que o Senhor é meu pastor. No ano de 2000 foi aquilo, vê bem. Deu 509 até na Febem. Simplicidade, eu digo, é desse jeito. Primeiro mandamento, conquistar o respeito. Na cidade maravilhosa foi da hora. O 509 entra pra história. Prêmio UTUS, revelação do ano. O Carandiru mais uma vez chegou chegando. Melhor clipe, só os fortes. Várias entrevistas, vários shows, matérias em revistas, palestras em escolas e até em faculdade. Porta se abrindo em alta rotatividade. Graças a Deus a firma cresceu. Emprego aos parceiros, trampo honesto, entendeu? É, 11 amigos longe do crime. Esse é o sucesso, o Oscar do filme. Câmera, luz, ação, lição de vida. Eu e minha banca seguindo nossa trilha. O sistema tem que ver, respeitar e entender que até no lixão uma flor pode nascer. A lei da natureza é infalível, amiga. Hoje eu respeito muito mais a vida. Olha quanto tempo faz, tempo eu já perdi demais. Lembra aquele dia em Diadema? Ha, foi bem louco, fizemos a cena. Foi na loja do Claudinho, mó recepção. O mano é um dos nossos, fala aí, né não? É, tudo nosso, todo mundo contente. Firmeza, Nelsinho, valeu pela corrente. Aí, diz pro Igor que eu tô com saudade. Pivete de instinto, de personalidade. A Laisla impressionou, cresceu da uma gata. Do castelo a princesa, a modelo da capa. E a Simone, amiga, é, quem diria. Agora é mãe, tá na maior alegria. É, é preciso ter fé e esperança. Simone, é nós em qualquer circunstância. Dias atrás eu passei no casão, presenciei as sequelas da fita. fita do escadão. O Gilmar tava lá, deprimido de cama. Um tiro na espinha, o motivo do drama. Ver sua mãe chorando, amiga, doeu na alma. Favela, reduto de dores e traumas. Entender o ser humano é difícil. No coração do homem, maldade é vício. Mas se todos derem as mãos, quem sacará as armas? Bob Marley, valeu, sem palavras. Bem, amiga, vou ficar por aqui. Aí, vê se me escreve, firmão, não vai sumir. Que Deus a abençoe e sempre fica na paz. A gente se encontra no mundão logo mais. Pois a lei da natureza é infalível, amiga. Hoje compreendo bem melhor a vida. Olha quanto tempo faz, tempo eu já perdi demais. Minha amiga, um salve e até mais. A saudade traz em mim sonhos de uma vida, enfim. Espero um dia te encontrar em paz. Puxa, meu amigo, nossa, saudade de você também, ó.